Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui também com a minha parceira de núcleo, Nata Nilma. Salve! E também com Daniela Vieira dos Santos, que fez graduação em Ciências Sociais e mestrado na Unesp, São Paulo, doutora e pós-doutoranda pela Unicamp. Pesquisadora com um olhar voltado à pesquisa de arquivos, trabalho de campo, desenvolvimento de metodologias, entrevistas, análise qualitativa e quantitativa. Atualmente, seus interesses convergem com as relações étnico-raciais, diferença, diversidade, desigualdade e desenvolve pesquisa sobre o rap paulistano. Dê um salve aqui, Daniela. Salve! Nós vamos falar de um assunto, um tema muito interessante para mim, que é sobre a nossa produção negra nessa cidade, nesse território chamado Brasil. E as nossas produções culturais? Eu gostaria que você começasse, Dani, falando sobre essas questões do que é ser um negro nesse território e o que é ser um negro agente das suas criações e produções culturais, né? Porque visando o quê? Ainda numa sociedade onde impera a branquitude, verbas... Estou até risada. Verbas, patrocínios, né? Enfim, eu gostaria que você começasse falando a respeito disso e também o quanto dessa branquitude que copta, pega, rouba os nossos conhecimentos e ciências... E eles acabam ganhando e conseguindo grana em cima disso, enquanto a gente está sempre que correndo atrás de conhecimentos que são nossos, mas que a gente não consegue apoios ou financiamentos, ou enfim, essa coisa. E a outra questão também de fazer um gancho, inclusive, do programa anterior, né? Quanto que a produção também está ligada à imprensa. É, então, o quanto a produção está ligada à imprensa, o quanto... É porque eu não consigo... Eu nem coloco essa diferenciação porque eu não consigo separar uma coisa da outra, né? No programa anterior, nós falamos dessa questão da imprensa e o quanto a imprensa foi e é, né? Uma luta, uma contribuição da gente falar pra gente, da gente falar da gente, certo? Com uma visão da gente. Então, eu acho que é... Né? Como diz essa cultura africana, ela não separa nada em caixinha. O que nos separa em caixinha é o colonizador. Então, para a gente manter esse pensamento e, enfim, falar das nossas produções. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de falar um pouco sobre, pensando na minha trajetória também, né? Que eu entro na universidade, na minha sala não tinha nenhum negro, tinha uma menina africana em 2001. Ainda estava no processo das políticas de ação afirmativa, né? Então, acho que ser um negro nesse contexto de produção intelectual, criativa, escrever, embora os negros sejam a maioria, né, na sociedade brasileira, é ser um grão de areia no oceano da branquitude. Uhum. E aí você sempre está em dois... Como se tivesse que ser... Tivesse partida, sabe? A sensação é essa. Com as suas referências, como mulher, no meu caso, né, como mulher negra, né, de vinda de classe trabalhadora e tal, e entrar na universidade, que é um espaço super elitista, né, que impera, né, não tem dúvida disso, impera um pensamento hegemônico da branquitude. E, dentro disso... Eu fico pensando que é um campo de luta e de disputa, só que você não consegue lutar sozinho. Aí que tá. Pra você ter uma ideia, né? Você falou, eu fiz pós-doutorado e eu nunca tive um curso de relações sociais. Nunca. Eu vou fazer um curso de relações sociais agora, como ouvinte. Então, assim, foram 18 anos de formação, 2001, 2019, eu saí do pós-doutorado e não fiz nenhum curso. Então, você tem que correr sozinho. Não que não existam em outras, mas não é algo legitimado. Uhum. Isso falando da produção do conhecimento, né, acadêmico. E aí, do ponto de vista da produção cultural, é muito complicado também, porque, por exemplo, é muito bonito para os brancos, eles investem, às vezes, na produção cultural de manifestações negras, né? Mas na hora de repartir, por exemplo, o dinheiro, os custos, quem que tem os meios de produção? Exatamente. Quem tem os meios de produção são sempre os brancos. Exatamente. Né? A pessoa, você vê, os artistas que estão no mainstream, eles, quem são os produtores? São os brancos. Onde que eles gravam? Estúdios de branco. Então, eu acho que tem um movimento, e talvez o movimento do hip-hop seja muito significativo disso, que tenta, né, correr por fora e buscar formas alternativas, né, dentre os meios de comunicação. Né, ou fazer mesmo as suas próprias gravadoras, né, enfim. É muito interessante você estar colocando, porque todas as vezes quando a gente fala de produção cultural, dá uma sensação de que surgiu agora. Né? Como se o hip hop surgiu agora, como se o hip hop de hoje não tivesse já trazendo, revivendo, recordando, ressignificando chaves que já estão aqui desde que essas Áfricas chegaram aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de produções negras, a gente está falando de um Luiz Gama, quando produzia as trovas burlescas. Nós estamos falando de Maria Firmina do Reis, quando vem aí com uma obra literária romântica. Nós estamos falando do negro no cinema, nós estamos falando do negro na música, nós estamos falando, gente, tudo isso é produção cultural. E o que me deixa mais pé da vida é quando essa produção cultural é cooptada e dado um nome pelos brancos, sabe? Então, por exemplo, subiam lá os jovenzinhos, né, da classe média, rica, burguesa do Rio de Janeiro, nos morros, escutavam todos os sambas, canções, depois vão para suas praias e cria lá uma MPB, uma bossa nova. Gente, não foi a gente que deu esse nome, MPB. Não foi a gente que deu esse nome, bossa nova. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, essas pessoas continuam ganhando com as nossas produções, e a gente ainda continua, sabe, anos luz aí, correndo atrás, praticamente pagando com a própria vida para continuar a produzir. E a produzir, gente, nesse território chamado Brasil, ele está numa questão da necessidade de permanecer e existir. Nata, o que você tem a dizer a respeito disso para a branquitude? Ah, desde que quando a gente trabalha com produção cultural, a gente já está dentro desse formato do mercado, né? Então ele não tá, ele tá olhando, para mim sempre tá naquele lugar do facilamento, né? De estar ali mutilando o conhecimento e colocando o lado de estereótipo, né? Da fetização dos corpos negros, tudo que eu vejo da produção branca, ela tá muito ligada a isso. Ela consome, né, a cultura negra, mas ela não quer saber do negro. Então acho que pensando nesse caminho, o que eu diria, não tem outra coisa a dizer a não ser isso, né? Quando é que nós brancos vamos realmente valorizar o conhecimento dos negros e valorizar e tirar esse lugar da fetichização, né, e do estereótipo, né, que a gente fala, né? Então é bonito, eu quero ter os cabelos, quero tocar no cabelo, né, que vira a questão da beleza, aí a música é legal, então eu vou cantar uma música do Emicida como se fosse pra mim, ele falando pra prostituta, eu vou cantar como se fosse minha, né, e aí vai chorar a música, então assim, acho que são esses lugares, assim. Então, eu acho que aquilo que você falou da necessidade, acho que a criação e o reconhecimento dessa criação é uma necessidade da gente se manter vivo. Né? Então, acho que o resgate da experiência e o reconhecimento dessa experiência está dentro dessa chave. E aí, voltando um pouco, você estava falando sobre essa apropriação da bossa nova, né? A bossa nova é o samba, né? Uhum. João Gilberto, ele, né, não desmerecendo, claro, tudo que ele fez, que eu acho louvável, na verdade. Mas, assim, é um samba. Só que voltando um pouquinho antes da década de 20, da década de 30, a gente precisa lembrar, por exemplo, que quem que ficou famoso? Os caras, né, os intérpretes, eles subiam ao morro, eram eles quem iam para as rádios, porque eram considerados bonitos, pois eram brancos. Muitas das letras eram roubadas, não tinha discussão sobre direitos autorais. E o que acontecia com essas pessoas? Elas morriam. Ou morriam do ponto de vista psicológico e econômico também. Porque isso acaba com a... Das várias formas que a branquitude nos mata, né? Desmantelamento cognitivo, é psicológico, é físico, é enfim. Porque isso acaba com a autoestima também. Você não vê seu trabalho reconhecido, além de tudo roubado, né? E um outro ponto é isso da exotização do negro. É o que bem a Nata falou. Ah, deixa eu pegar no seu cabelo, essa música é tão legal, eu adoro samba, eu quero ter bundão. Sabe? O que, que é isso? Nossa, eu acho tão bonito ser negro. Tá bom, você acha bonito ser negro, só que você não vai, nem ia gostar de sofrer racismo, né? Tem isso também. Ai, que lindo. Lindo, mas com certo distanciamento. Então, acho que a gente precisa... E a gente tem feito isso, que é de falar, calma aí. Até que ponto você gosta? Até que ponto você... Você realmente valoriza isso, né? Isso falando da branquitude. Ou é um pontinho ali do exótico, ou está dentro da cultura brasileira, da perspectiva de miscigenação da cultura brasileira, o negro junto com o branco. Então, daí isso já entra numa esfera de conciliação. Só que o conflito está evidente, né? A gente está vendo aqui o quanto essa questão das produções culturais, né, como tudo que se relaciona a essa questão da negritude nesse território chamado Brasil, ela é complexa, né, e o quanto uma coisa desencadeia na outra, gente. Não tem como não falar de produção cultural se a gente não falar de racismo, de apropriação cultural e de quem ainda ganha dinheiro com a cultura feita por esses agentes, entendeu? Nas artes plásticas, na literatura, enfim, a gente está em todos os lugares, mas parece que a branquitude não nos dá esse lugar. Quer dizer, não querem, né, olhar a intelectualidade, nos dar esse lugar da intelectualidade do agente negro como artista, como fazedor da sua arte, pensador da sua arte, e, ao mesmo tempo, por quê? Porque está aí servindo aí ainda essa questão da estrutura racial, que é de colocar o negro sempre naquele lugar de subjugado e do subalterno. Então, que está mais do que na hora da gente começar a falar dessa questão da produção cultural negra, o quanto ela é potente e o quanto agora, nos anos 2000, ela vem vindo aí com grandes... Né, eu estou pensando com grande otimismo, assim. O que você pensa, Dani, em relação a isso, sabe? Eu estou vendo aí nos anos 2000, mesmo com todas as dificuldades que a gente ainda continua dessa sociedade estruturada, racializada. Gente, eu não vou cansar de falar isso. Eu não vou cansar de realmente ir para o embate e colocar a responsabilidade nessa sociedade racializada que não foi o negro que criou, tá? É isso. Porém, perceba aí, né? Eu, como uma produtora cultural, né, dos meus fazeres, eu estou vendo com mais otimismo. Né, esse lugar aí, ainda com muita garra, mas com mais otimismo, e eu gostaria que você falasse a respeito disso. Eu concordo com você, eu também acho que a partir dos anos 2000 a gente tem vivenciado uma mudança com relação à inserção dos negros no mercado cultural, e acho que isso é fruto também, né, das políticas de ação afirmativa que foram realizadas durante o governo Lula, da inserção de negros e negras na universidade, né? E consequentemente, uma possibilidade de associativismo é um pouco menos difícil do que o que já existia, né, a partir da década de... Já no pós-abolição, né, já tinha... Os negros, eles sempre, né, trabalharam coletivamente. É claro, isso eu não estou sendo ingênua de falar que não tem problema assim, nisso tudo. É óbvio que tem. Só que hoje... acho que a gente vive assim, uma ambiguidade, que é justamente esse olhar para o negro como possibilidade de... O mercado percebe que falar sobre racismo e falar sobre desigualdade, enfim, que colocar negro na televisão é rentável, e ao mesmo tempo também eles estão contribuindo de uma certa forma para a discussão sobre diversidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não deve achar que, nossa, que legal, a Maju tá lá na novela, no jornal, nossa, que felicidade. Não, gente, isso é esmola para mim. É um começo, mas isso de verdade. Olha, o Doodle do Google colocou a Lélia Gonzalez, no aniversário da Lélia Gonzalez, tinha a Lélia lá. Caro. Sabe? Tá bom, tá lá, mas e aí? Sabe, preto continua morrendo. Calma. Não é esse presentinho, essa cerejinha do bolo, não enche meus olhos. Não sei o de vocês, mas o meu, eu olho com desconfiança. Mas ao mesmo tempo que eu olho com desconfiança, é o que você falou. Não, a gente não pode deixar de achar que é também, enfim, é um avanço, porque eles estão prestando atenção nisso. Só que meu ponto é o seguinte: quem detém os meios de produção. Exatamente. Tá se sentindo embulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Acabamos de ouvir do álbum Mutum a música Candeeiro, interpretado por Jairo Pereira. Mutum, primeiro disco solo de Jairo, que também é vocalista do grupo Alaf há 7 anos, lançou esse álbum no início de dezembro de 2017, que mistura hip-hop, rock, reggae, jazz e poesia falada. O nome do projeto e do álbum vem de uma espécie importante e imponente de pássaro que vive na Amazônia e hoje encontra-se em extinção. Gente, é demais esse álbum! Dá uma olhada lá, tá disponível, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube. Dá uma olhada que é demais. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual. Aqui é a Suelen Ribeiro, da INQIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, Cor da Nossa Cultura em Encontros e Redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante. Você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. No bloco anterior, a gente estava aqui conversando com a Dani, né? Ela estava falando aqui das esmolas que a branquitude nos... achando que está lidando ou mergulhando nos traumas criados, né, na sociedade, acha que está, né, resolvendo muita coisa. E ela estava falando das questões das políticas afirmativas, enfim. Eu vou passar para a Nata, para ela inclusive fazer uma pergunta a respeito dessa questão das produções culturais e também decorrer e falar um pouco mais a respeito disso. Eu queria colocar só algumas questões aqui, que eu gosto muito da pesquisa da Renata Felinto, né? Tenho uma grande admiração, porque ela fala um pouco sobre a história da arte embranquecida, de quanto que desde quando a gente tem a escola, de como que vai nos ensinar o que, que é arte, como que tem que fazer, como é que pinta essa arte de reprodução, né? E aí, quando que ela volta no tempo e fala, inclusive, dos autorretratos. Quem que pinta, né, os autorretratos e tiram as fotos e vem trazendo todo um lugar de reconhecimento das pessoas da época, né? Faz um processo realmente arquivo mesmo, né? De ir atrás, buscar. E até agora também fala sobre as galerias, né, hoje, atuais, na questão do MASP e outras galerias também que a gente vai ter aí, né, institutos, Morela Salles é um, enfim, vai ter o MAN. Quando a gente vai nessas galerias, principalmente quando a gente tem que levar as crianças, né? Será que elas se sentem representadas? Essa que é a questão, porque muitas vezes a gente vê lá, só tem de novo aquela arte europeia, né? E não é um reconhecimento. Aí a gente vai ter agora, depois, esse processo, caso do movimento, que eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Ah, agora vamos abrir uma cota, que é um pouco do que a Dani estava colocando aqui, né? Vamos abrir uma cota. Aí fala sobre histórias do Afroatlântico, e começa a colocar outras coisas aí, né? Abrir esses espaços. Inclusive, até o CCBB, que nunca tem, né, esse tipo de coisa, fez uma exposição chamada Ex-África, né? Uhum. Então, é um pouco nesse... do Egito. E aí por aí vai, né? Então, assim, como que também dentro da branquitude, ela tá sempre se reelaborando e querendo tirar um pedacinho e outra, né? Quando o branco ajuda, ele quer ser o herói. Essa é uma grande questão. Então, para mim, a branquitude, e falando com mulher branca mesmo, às vezes ela me soa muito como um processo de doença que adoece a todos, mas principalmente aquele que criou a doença, né? Então, acho que precisa estar um pouco atento. Para a Dani, eu queria um pouco de questionar isso, né? Como uma pessoa que tem uma pesquisadora, né? Como é que ela enxerga todo esse viés também da arte, né, nesse processo? Então, eu gosto muito do trabalho da Renata Filinto, assim, muito mesmo. Não acompanho tanto, mas eu tenho seguido na medida do possível. Ela é muito talentosa. Mas a sua fala me lembrou uma coisa, que é o seguinte: a própria técnica, ela é embranquecida, né? É impressionante. A luz do teatro, da fotografia. Bom, não tem os elementos aqui para te colocar, mas assim, tá, o negro ele vai ficar mais escuro ainda, não vai aparecer assim, né, quando no teatro mesmo, né, tem toda uma discussão sobre isso. Então não tá no, eles não estão pensando na gente enquanto seres humanos, né, nesse processo de expressão e de produção artística. E nesses últimos dois, três anos, né, acho que você lembrou das exposições afroatlânticas que, né, foi em conjunto com no MASP e no Tomiotaki. Eu cheguei até a participar lá e tal. Eu acho que, bom, entra dentro do que a gente estava falando sobre as cotas, entre aspas, mas também é uma reivindicação do movimento negro. Uhum. E de parte da sociedade civil, assim, que está na luta antirracista. Então, acho que é o que mais explica esse nosso período, é essa tensão. E vamos ver o que vai dar. Mas eu tenho, sim, uma visão ainda que... não totalmente otimista, eu vejo com bons olhos esse nosso momento da produção cultural. E, principalmente, eu acho que um ganho disso tudo, para a circulação tal disso, tem sido a internet, né? porque a gente consegue fazer coisas e divulgar, e a circulação, enfim, né, a internet jogou lá na rede, viralizou, as pessoas começam a ter contato com isso. Eu digo mesmo quem não está ligado a essa discussão da luta antirracista começa a perceber. A produção cultural que tem sido realizada nas periferias é muito, muito, muito, muito potente, assim. Os slams, os saraus, né? E não tem quem, pelo menos dos centros urbanos e que está ligado nas redes sociais, que não está a par disso. Só que, ao mesmo tempo, tá a par disso não quer dizer que a pessoa esteja engajada na luta antirracista. Aí que está o problema, sabe? Porque às vezes é isso, vira... É só um produto. A gente não quer ser só mais um produto. É claro que a arte, quando está, né, ligado nos meios de comunicação, tal, tem indústria cultural, a gente sabe que tem essa questão, né? Vive numa sociedade capitalista, não vou ser ingênua nem utópica. Só que a gente não quer ser produto, sabe? A gente quer ser produtor. Exatamente. Concordo plenamente com você, sabe? A gente não quer ser produto, a gente quer ser produtor. E a gente, quando faz as nossas produções, a gente está sempre visando um mergulho profundo de uma transformação de sociedade. Então, assim, até que ponto também todas essas ações aí, sabe, do MASP, do Instituto Moreira Salles, do Tomi Ataque, de fato essa branquitude está mergulhando nos traumas e nas dores criadas por elas, entendeu? Eu acho que essa é a nossa grande questão. A gente não quer ser só produto, a gente quer ser produtor. E a nossa produção, ela está sempre ligada, intrinsecamente ligada em questões como pertencimento, em questões onde nos olham nesse lugar da intelectualidade, onde nos respeitem nesse lugar da intelectualidade. E eu estou sempre nessa questão de tipo, eu percebo que há, tanto nas produções negras quanto nas produções indígenas, tem esse olhar e essa elaboração nossa nesse sujeito, a gente desse corpo que transita nesse território chamado Brasil. Mas no que diz respeito à branquitude, eu ainda acho que a gente não deu muitos avanços em relação a isso, sabe? Tanto que olha o momento atual que a gente está vivendo, né? O que que você pensa a respeito disso? Quero colocar uma outra questão também de quem retém, né? Hoje, quem são os grandes mecenatos do produtor cultural, né? Então, a gente tem aí os bancos por trás, então o Itaú, né? Vai ter a Caixa Econômica. Também temos, querendo ou não, o Sesc, que está monopolizando cada vez mais toda a produção cultural, né? Do Brasil inteiro, né? Então, colocando aí mais uma coisa. E assim, a gente precisa sobreviver, né? Quando é isso que eu estava falando, dos editais. Quem que ganha os editais está colado em quem? Com algum produtor branco. Para ter acesso... acesso não. A idealização, talvez, dessas exposições que têm ocorrido. Quem que é? É um intelectual ou uma intelectual branca. E aí tem dois, três negros na equipe. Mas o poder... quem detém o poder são sempre os brancos. Sempre os brancos. E a gente fica como aliado? Ou vai dar as costas para isso? Acho que esse é o grande nó, né? Como fazer para ter autonomia? Autonomia da produção, sem depender disso. Porque você não vai querer o dinheiro que, por exemplo, o Itaú vai dar para financiar o seu projeto, ou circular a sua peça, começar no Sesc. É um grande, né, os produtores, os artistas, eles ficam felizes, porque, né, é uma grana e as pessoas precisam sobreviver e a gente está cansado da miséria também. Só que a gente sabe que, assim, mesmo ganhando uma grana relativamente boa, o grupo, o coletivo e tal, quem está ganhando mais é o banco, ganha muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Talvez não corresponda a 1% do lucro de tudo isso, sabe? Gente, o negócio é complexo. Vou passar para a Nata, que ela falou que ainda tem mais coisa para colocar aqui para bulinar a gente. Só colocando, desde essa questão de produção, né? Eu conheço muitas produtoras, já tive problemas com produtoras brancas, porque hoje também a gente está vendo mulheres brancas tomando também esses lugares de produção e que está ali achando que está ajudando, né? Então, quando eu entro em embate, falo, será que você está ajudando mesmo? Né? Ah, mas aconteceu uma situação e aí essa pessoa não está mais comigo, então cortou, rompeu o contrato, né? Então, a gente tem que também estar atento, que é, por que rompeu o contrato? Você está ajudando ou você está achando que está... Ah, porque eu investi, agora eu quero ter um retorno aquisitivo e essa pessoa, como se fosse fazer um favor, né? Um exemplo disso que eu gosto muito do Marie Kondo, que eu acho que ele está criando agora aí a própria produtora dele. E aí acho que é já um, não só isso, né, mas também tem o teatro insurgente, né, das meninas Clariot. Enfim, a gente vai ter também no teatro uma outra vertente, tem o pessoal do Legítima Defesa, né, a gente tem, que também está trazendo aí, né, outros processos. Então, só colocando assim, que é para a gente começar a evidenciar, exaltar, sim, essas pessoas que têm uma grande ascensão, e tem muitos ancestrais por trás que vieram antes aí, que eles levam o nome, né, junto e sempre estão lembrando, né. Então, só pondo mais coisas. Né, dentro da literatura também, a gente já trouxe a Neide Almeida, né, da outra vez também falando um pouco sobre literatura. Então é só mais uma provocação mesmo, né, de que é isso, branquitude, vamos ceder o privilégio. E muitas vezes é o que já falamos em outros programas, que é tirar o seu lugar mesmo, levantar da cadeira, dar espaço para o outro e ir para as trincheiras, né, porque é só assim que a gente vai conseguir pensar em começar a concretizar uma ideia, né, de democracia. É aquilo, né, de boa vontade, o inferno tá cheio. E eu acho que amo essa frase, minha avó fazia, falava isso, eu acho maravilhoso. Porque assim, é isso que você falou, às vezes tem uma boa vontade dos brancos com relação aos negros, que é uma boa vontade que dentro dela só tem, na verdade, uma compaixão que é racista, porque está vendo o outro como inferior, então eu tenho que ajudar, eu tenho que ser solidário. Então tem essas duas chaves, né? A chave do interesse. Bom, a pauta agora é essa. A pauta é falar sobre não racismo, falar de diversidade, de reconhecimento. Então, vamos fazer isso porque isso também dá dinheiro e a gente vai pegar mal para a nossa instituição se a gente não colocar o negro aqui e tal. E tem esse outro lado que é dos brancos alegres, né? De esquerda alegre, que acha que a gente é inferior, mesmo não tendo consciência de que acha isso, mas no fundo acha. Porque, igual você disse, Nata, quando acontece algum pepino, não, vamos romper o contrato, a pessoa é agressiva, ela não quis assim, eu estou aqui com, né, com boa vontade, e não, isso, nossa, eu tenho acompanhado isso bastante. E você falou do Rincón Sapiência, né? Uhum. Acho que o grande modelo assim, disso é o Emicida, né? Uhum. Com a Laboratório Fantasma, criando a sua própria empresa, enfim, acho que tem também alguns problemas, mas ali o cara, ele não quis ser não quis ser empregado de ninguém, e isso abriu portas, eu penso, para outras iniciativas, né, dentro do rap, assim, a própria, mesmo a Bugnaipe, né, também, que veio, né, os Racionais são anteriores, mas a Bugnaipe veio depois impulsionou, depois essa experiência da Laboratório Fantasma, né, de criar a sua própria produtora, enfim, e ser mesmo dono dos meios de produção. Voltando um pouquinho, né, porque assim, concordo plenamente com tudo que vocês estão colocando, estou aqui me embulinando bastante, e também pensando nessa coisa do quanto esse sistema colonial capitalista nos atravessa, né, porque ao mesmo tempo esse sistema, ele cria uma mumunha de preto velho. Porque quando você desfaz a mumunha está feita de novo. É um eterno mumunha. Não é porque... É, gente, porque é louco. Porque ao mesmo tempo, ok, como é que eu faço para não depender desses grandes racistas escravocratas? Né? No caso, a gente está falando dos bancos, no caso, a gente está falando dessas grandes indústrias e empresas que, para mim, são oligarquias. São as oligarquias modernizadas. Ao mesmo tempo, também preciso sobreviver e continuar sendo produtor. É uma mumunha. Porque, por mais também com o Emicida ou aí agentes negros estão aí fazendo também as suas próprias agências, né, como sempre fizeram, e também estão aí agora criando suas próprias empresas, essas empresas também, ela também virá dentro desse pensamento, dessa construção, dessa estrutura, desse sistema colonial capitalista, entendeu? Que é muito louco. E aí eu fico perguntando se a grande chave ou a grande questão para talvez uma mumunha, sabe, ser mais desatada, não é nesse sentido da gente revisitar, da gente mergulhar, da gente olhar o quanto esse sistema nos atravessa, sabe? E, a partir disso, buscar formas e maneiras onde eu também não me veja, eu sendo uma mulher negra, não me veja me comportando dentro desse sistema como o que eu tanto critico, que é a branquitude. Porque é uma outra mumunha. Entendeu? Quando eu estou cansada de ver aí uma série de agências negras e coisa e tal, que está tão dentro, inserido nesse sistema colonial, capitalista, entendeu? que quando vê que não está agindo, que nem igual a tudo que a gente está tentando destruir, dissolver, ou não destruir, dissolver, mas modificar ou flexibilizar, porque eu acho que é mais por aí, entendeu? E se tornando tão escravocrata tanto quanto a branquitude que a gente tanto coloca. Então, eu acho que o grande bulinar nessa questão toda está realmente da gente pensar e ver essa agência colonial, gente, construída, estruturada, como é que a gente vai furar essa bolha? Como é que a gente vai, de fato, mergulhar nesses traumas de uma forma a reelaborar uma sociedade onde não temos que nos matar? Porque ela também coloca nesse lugar, né? De nos matar, né? Da competição. Quando é que a gente vai começar a parar de competir e colaborar? Né? Eu acho que são verbos que a gente precisa começar a trazer de fato e vivenciar, porque não é só trazer no intelecto, gente, é fazer o que nossos ancestrais sempre fizeram, né? Lá atrás, né? Minha avó dizia uma coisa que era maravilhosa. Minha avó é a mulher mais sábia que eu conheci na vida. Não adianta só pensar, porque pensar é corpo. Olha isso, cara. Pensar é corpo. Entendeu? É isso, gente. É isso. Eu acho que, assim, vamos para as considerações finais, no sentido de tem um monte de coisa para ser lida. Eu vou pedir para a Dani aqui, sei lá, citar livros, citar vídeos. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a colocar esse corpo, a exercitar alguns verbos, como colaborar, como flexibilizar, como, enfim. Acho que isso que você trouxe é o grande nó da questão e também mostra que não somos todos iguais. Né? Que não é porque somos negros que a gente necessariamente quer um outro modelo de sociedade. Mas como parece que nós aqui queremos um outro modelo de sociedade, né? Então vou falar nesse, eu gosto muito de pensar em outro modelo de sociedade, porque é o que me dá gás para sobreviver, porque senão, né? Porque acaba virando o quê? O oprimido, ele se torna o opressor, né? Muitas vezes, quando você estava falando desses mesmos modelos. E isso... Eu gosto muito de trabalhar, pensar numa chave, que é o modelo da subjetividade neoliberal. Né? Essa subjetividade neoliberal, ela tem tomado nossa... Sim, ela está corporificada. E é isso que a gente tem que ver, porque quando a gente se depara, fala, caramba, eu estou numa cidade competitiva, dentro de uma sociedade competitiva, eu também estou... Nessa competição, quero passar a perna no colega, eu que tenho que ganhar o edital, eu que não sei o quê. E esquece justamente essas palavras importantes que você disse, que é colaboração, outra que é empatia. A gente quer a empatia dos brancos, mas e a empatia entre os próprios negros também? E a solidariedade, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E eu não consigo pensar... numa sociedade antirracista sem pensar no fim desse sistema do capitalismo, sabe? Eu não consigo pensar. As duas coisas, tanto as duas coisas, elas nasceram conjuntos, né, na modernidade. Então não dá só para pensar em pautas antirracistas sem entender qual que é esse sistema. E aí eu abraço, dou a mão e vou de olho fechado com a Angela Davis, que tem sido minha inspiração aqui. Estou lendo a autobiografia dela agora, que ela escreveu, né, com 28 anos. Recomendo a leitura, assim, porque é fascinante. Não só os textos, é fascinante. E eu fico no momento e me inquietou muito, né? Você falou de referência de livro. Tem me inquietado muito essa leitura, porque eu penso assim, gente, tem se falado sobre protagonismo de mulheres, de feministas negras, mas às vezes me parece que... Eu não sei se as pessoas estão realmente lendo. Porque se estivesse lendo, não ia estar reproduzindo algumas coisas que, né, ainda querem... Que ainda mantém essa sociedade de classe, que a gente sabe que quando se fala de classe no Brasil, também a gente está falando de desigualdade de raça. Então, peraí, né? Aí não tem saída, sabe? A mumunha que você está falando, a gente só está engrossando a mumunha. Gente, acho que por hoje é isso. Vamos aí tentar desatar essa mumunha de preto velho. Estou bastante bulinada, essa dose de garrafada foi boa, hein? Semana que vem a gente volta. Beijo. Música.